Sustentare Podcast. Professor Márcio, o que é controladoria de gestão? Controladoria de gestão é uma atividade dentro das organizações, dentro das empresas, que é responsável por inúmeras funções. Ela vai desde a área de compliance, que é o cumprimento de regras, seja do fisco, seja de controles internos, para que a empresa consiga atender os requisitos legais e de controle interno. Passando pela contabilidade, né, que é uma área fundamental dentro das organizações, porque ela desenvolve indicadores para o gestor, né, para que as áreas das empresas persigam, né? Então é uma função, a controladoria é uma função bastante complexa e ela tem o propósito de auxiliar o gestor. Como implantar a controladoria de gestão nas organizações? Bem, eu acho que a grande questão é, antes de implementar a controladoria dentro de uma organização, é você ter ciência do que ela faz, né? Então, precisa compreender bem o que ela faz para que ela não se perca, né? Eu acho que todas as áreas da empresa precisam estar alinhadas. A controladoria da gestão não é exceção. Alinhadas em relação a quê? Em relação à maximização da riqueza do acionista. O que cabe à controladoria? Além dos aspectos que eu já mencionei, de compliance, de contabilidade, nós temos um grande componente dentro de controladoria que se chama planejamento, né? E não só o planejamento estratégico, operacional, mas também o acompanhamento ou o monitoramento desse planejamento, né? O objetivo certamente é o quê? Comparar o que eu fiz em relação ao que foi estabelecido como meta para produzir relatórios e eventualmente desvios de rota que a empresa precisa adotar. Quais os benefícios, vantagens, em ter um sistema de controladoria de gestão? Em termos de benefícios, eu acho que você implementando um sistema de controladoria eficaz, você sai daquela situação à deriva, tá certo? Você simplesmente coloca um rumo, coloca um norte para você seguir, e certamente vai aí colher benefício, né? Então você imagina uma situação em que você não consegue medir o seu desempenho e você quer avançar no seu desempenho, fica muito difícil. Então a empresa, obviamente, ela tem que desenvolver indicadores, e está aí a controladoria para isso, né? E perseguir esses indicadores, tá certo? Agora, a qualidade dos indicadores depende de quão bom é o seu sistema contábil, tá certo? Seu sistema de informação que captura tudo o que acontece na empresa e produz relatórios para tomada de decisão, né? Se porventura houver qualquer problema em termos de contabilidade, a situação fica complicada. Então, eu diria que os benefícios são óbvios, desde que bem implementado o sistema de controladoria. Quais os principais erros que as empresas cometem ao implantar processos de controladoria de gestão? O grande erro que as organizações cometem ao tentar implementar um sistema de controladoria é justamente essa falta de alinhamento da área em relação à função da empresa, né? Então, a função da empresa é maximizar a riqueza do acionista, tá certo? Não está lá para gerar emprego, infelizmente não é assim, né? O propósito principal é gerar valor, gerar riqueza para o acionista. Então, eu acho que o principal erro é você ter uma área de controladoria dissociada desta função da empresa, tá certo? Dessa razão de existir da empresa. Então, qual é o caminho das pedras para você implementar bem um sistema de controladoria? Dispor de um sistema de informação muito bom, né? Então, felizmente, nós temos aí vários sistemas a custo muito razoável, né? Então, você consegue ter esse sistema de informação para você controlar a empresa como um todo. E, né, o passo adiante é você desenvolver indicadores de qualidade, né? Indicadores que mostrem, de fato, se a empresa está cumprindo a sua missão, que é gerar essa riqueza para o acionista, né? Eu diria outro erro também muito comum é a empresa tratar a contabilidade como tão somente algo de compliance, né? Então a contabilidade não está lá para você cumprir lei, a contabilidade não é feita para pagar imposto, também é, mas ela não foi criada para esse propósito. Então ela é certamente o controle econômico da gestão. Então vale aqui dizer, né, que você precisa investir um pouquinho, né, na qualidade das suas informações financeiras, porque se entra lixo, vai sair lixo, tá certo? Então você não consegue tomar decisões acertadas com base em relatórios falhos, incompletos ou infelizmente até errados. Sustentare Podcast.